Na manhã de quinta-feira, por volta das 9 horas e 20 minutos, socorristas do SIAT foram acionados para um deslocamento até a Avenida General Meira, proximidades de acesso ao Clube Maringá, para o atendimento de duas vítimas de acidente de trânsito, colisão de dois veículos seguido de atropelamento. Um dos veículos fugiu. No local foi constatado que o veículo teria colidido na traseira de um outro e, na tentativa de desviar para evitar a colisão, acabou atropelando duas crianças que atravessaram a avenida correndo. Um dos envolvidos é um Fiat, placas AFN0727, que acabou acertando o retrovisor nas duas crianças, uma de 7 e outra de 8 anos. As duas garotas sofreram contusões, escoriações e suspeita de fratura em um dos braços. As duas vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos considerados leves. O veículo, que parou a cerca de 300 metros do local do acidente, acabou sendo localizado pela PM. O condutor, que apresentou-se aos policiais assim que estes aproximaram-se do veículo, disse que sentiu-se ameaçado e, por isso, aguardou distante do local do acidente a presença da autoridade. Mesmo assim, ele foi encaminhado ao pelotão de trânsito do 14º BPM, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e, em seguida, encaminhado à 6ª SDP. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.